papel. Cruzando o oceano é como estar sem Deus, sem rumo pra seguir. O medo a dominar seu interior, seu interior. Em meio ao vendaval, sem ter nenhum auxílio pra poder, viver, segurar a mão e ter a certeza de poder chegar. Paz, segurança, certeza e amor, só um amigo pode dar. Ele é verdade, é vida sem fim. Pode confiar em Deus. De papel, cruzando o oceano é como estar sem Deus, sem rumo pra seguir. O medo a dominar seu interior, seu interior. Em meio ao vendaval, sem ter nenhum auxílio pra poder viver, segurar a mão e ter a certeza de poder chegar. Paz, segurança, certeza e amor, só um amigo pode dar. Verdade é vida sem fim. Pode confiar em Deus. Paz, segurança, certeza e amor, só um amigo pode dar. Ele é verdade, é vida sem fim. Pode confiar em Deus. Em Deus.